DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Vamos começar assim, na moral, aqui no Caribe Show. Hoje acordei pensando e chorei sozinho. A carroça. Eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Andei a casa inteira e louco, gritei teu nome. Foi a minha garradinha, daquele jeito. E o abajur da sala aceso me fez lembrar. Bora, Caribe Show! Das horas de amor da Ju. Amor e planos de quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Restos de amor sinto no ar, sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Vai dentro agora, né? Vai dentro você pegar a patroa e não sabia agarradinho com ela. Aqui, naquele passeio de luxo, na nossa carroça da saudade. E aí, Caribe? Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Máximo. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho aí dos mesmos desejos, o coração acelerado pra te entregar. Luxuosa carroça da saudade. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Meu amigo boneco da Marizia, você está aqui também com a gente. Um abraço pra você. Minha amiga Sandrinha, também aí do Carroça é Festa. Um abraço, viu, Sandrinha? Saber que nada mais tem sentido, que nada é mais importante do que você. E aquele resto? Restos de amor sinto no ar, sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Direto dos campos Marajoara para o a luxuosa carroça da saudade chegou. DJ Tom! Bora, Caribe Show! Bora mergulhar nesse passeio de luxo! Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Mergulhar Mira as delícias. Estão por aqui ao lado. Só na manha. Silva da Marambaia. E por ali, quase derrubando aí o pilar aí do Caribe. Cabeça Branca. Bora, Cabeça Branca. E as jangadas partindo pra o mar. Alô, sereia! Minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió, minha sereia. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajo Sara. Deixar o sol bater. Deixa um abraço aí, meu parceiro Neto, empresário. Isso aqui, ele e o Ney. Um abraço pra vocês aí do Tom. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajo Sara. Deixar o sol bater no meu rosto. Você está curtindo o verdadeiro baile. E as jangadas partindo pra o mar. E a sereia? Minha sereia, Maceió, minha sereia. Aí, DJ Tom, toca mais uma moleca roça. Alô! Como o sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Como a nuvem que escondeu o céu azul no vento que soprou. Um abraço aí, meu parceiro Bílio da Remissa, David e a galera aí do Rocks Bar. Um abraço aqui do Tom. Pra viver, tenho verso, mas não tenho inspiração. A música é você. Se você soubesse o jeito que eu estou, voltava pra viver. E os cambistas acabam de chegar do Vila Mix. E quem sabe no dedo desse amor, a gente pode se entender. E quem sabe se você lembrar de mim. É a luxuosa. Do jeito que eu me lembro de você. E aí, Darlan? Me dá pra poder viver. Deixa, deixa, deixa. Oh, oh, oh, deixa me chorar. Deixa, meu amor. Ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa me chorar pelo nosso amor. Oh, oh, oh, deixa me chorar. Ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa me chorar pelo nosso amor. Alô? Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Eu preocupado querendo saber de você. Meu irmão, é uma atrás da outra sem tirar o dedo. Se existe outro alguém. Assim tu gosta, né, Anselmo? Se conseguiu ser. Meu parceiro Henrique! DJ Henrique! Me esqueceu. Ou se ainda pensa em mim. Um abraço, Henrique. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Um abraço aí também, o Vevé, divulgações aí. Um abraço, viu, Vevé? Hoje veio passear. Te abrir meu coração e dizer que eu te... Um abraço aí também, meu amigo Júlio Carilhos aí, do Nokia. Pela primeira vez conhecendo aí a nossa Carroça da Saudade. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. A carroça da saudade. E dar um tempo seria melhor pra nós. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Tanta coisa em comum. Vem você também passear na luxuosa carroça da saudade. Viver sua vida, seu sonho separado. Meu amigo Paulinho! Paulinho de Salinas, hoje passeando, né? Depois de uma temporada ele viajando. E claro, hoje vem passear de carroça. Se chegasse o que ia. Meu amigo Charlie! Vanderlei! Anderson da Prefeitura. Eu não quero mais. E meu parceirão André, aqui ao lado. Bora, André! Eu te amo. Não dá pra te esquecer. Só eu sei a falta que você. Meu amigo Clebson, Baite. Todo mundo aqui passeando, meu irmão. Na minha vida. Você, só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Fabrício Brinheiro e ela, a Ellen Souza, está aqui passeando de carro. Oi. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. A carroça. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Luxo. Cuidado com histórias de revista. Beleza. Não se ligue em papo de TV. Qualidade. Nossa realidade é diferente. Isso tudo é. Eu amo você. Carroça da Saudade. Jamais me passou da imaginação a ideia de não ter. Um abraço aí também, Sagito Andréia. Tá por aqui passeando. Olha o amor. O amor. Vai ter fim. Meu parceiro Júlio Velhão tá por ali. Bora, Júlio! Eu vou estar sempre em sua vida. A carroça. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue mais. Um abraço aí, meu parceiro Alessandro. Nossa. E a Francília, carroceiras de luxo, estão aqui passeando da cabanagem. Um abraço! Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. Vem para um passeio nas recordações. Carroça da Saudade. Agora um luxo pra você, seguidor. Nunca vai ter fim. Direto dos Campos Marajoara para o a luxuosa Carroça da Saudade. Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. E eu? Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. Como é que é, Karine? E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso. Meu amigo Tielo Saudade, sozinho, lá do Rony Autopeças, também o Renato, seu eletrônica aí do Marex.

dois seres como nós viver assim. Louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E aí, delícias? E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, da impressão irá sentir. Agora, o passeio de carroça é um luxo. Vá, agora. O nosso passeio agora é luxo. Se é pra passear de luxo, a gente tem que passear de luxo, papai. Sueli, seu Jefferson Pichote e a galera da cabanagem. Não me olhe assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. É verdade. Amo você. Que passou, passou, né? Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. E aí, Pantera? Amo você. Fala comigo, fala, fala, fala. Fala comigo. Minha amiga Duda. Não faz mistério. E aí, Duda? Falando sério, com você eu vou fundo do que der. Luxuosa. Sempre te amei, do começo. Digital, eu e você, o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Segue meu parceiro Adriano Rico. Está aqui comigo. Ao lado aí do meu parceiro Alci. E hoje receberam o convite do Tom Máximo, comemorando 4 anos de carroça. E eles estão aqui comemorando junto comigo. Só que hoje eu tô cara limpa. Mas amanhã, meu irmão. Sei que errei. Bora, Adriano, bora, Alci. Tanto faz. Por favor, dá uma apertada mais na gata e aproveita e diz assim no ouvido dela, bem baixinho, bem baixinho. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Uhul! Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Vai, Anderson, pergunta do vinho. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro, Pantera. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Meu amigo Henrique do Distrito, ao lado do Darlan aí também. Hoje eles estão carreira solo, né? Ai, meu Deus! O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Nosso abraço em Sem Limites também, alô Romário! E depois de um longo... Amiga Cláudia, também a Thay. Um abraço do Tom! E aí? Olha, tá? E hoje meu corpo te vê. Como é que é? Olha, Thay, tu vai levar esse CD, menino. O resto dissolve, o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Alô? Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. É com a mulher dançando. De mim mesmo vou tentando. Já sabe o que vai dar no bicho. Oi. E hoje meu corpo te reclama. E o Henrique tá falando que vai dar barata. Que barata. Luxuosa Carroça da Saudade. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A Luxuosa Carroça da Saudade chegou. Chegou, chegou, chegou, chegou. DJ Tom. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso... E também digital abraçando o nosso parceiro Espetor Carlinho. Sempre, sempre, sempre, né? E esse CD, ele tá dando... Ele já falou nessa sequência aí, ouviu? Rock, rock. E toda noite sonhava com você. Eu esperava... Olha, Tchelo, saudade! Por esse encontro... Há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. DJ Tom, você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou. Uma explosão explosão de sentimentos. Um grande amor no devido. Meu amigo Júlio Velhão, Nuno, Padilho, também o Giovana, o Alex Cecília. É bom olhar e te ver. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais. Hoje nada daquele desespero, né? Só na manha do aranha, do jeito que... É que eu já sei... E tu gosta, né, Gil? Como eu sou, do jeito que eu vou... Olha, gente, teve CD aqui do Josias. CD aqui do nosso pretinho Josias. É só você pegar na mão aí do maluquinho. Ou do Digital Gravações. Me entregando pra você... Arriscando ainda mais o coração. E aí, tem medo de amar? Eu não tenho medo de amar. Nem eu. Mas tenho da solidão. Bora, Caribe! Tão difícil pra explicar. Meu amigo Alessandro Francília, carroceira de luxo aí da Cabanagem. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo. Bora, Baíge! Ao lado aí do Paulinho. Da solidão. Segura esses dois, são duas férias. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. É quando você encontra, quando você encontra aquele amor verdadeiro naquela pessoa, e você acaba se entregando diretamente para aquele amor verdadeiro. Só que aí aquele amor verdadeiro um dia acaba. Aí tu tenta voltar de novo. Já era, papai. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Bora mergulhar, bora mergulhar. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Dos Campos Marajoara para o a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Chegou pra detonar aquela saudade! DJ! Anselmo. Vira a viola. E aí, Henrique? E cante uma canção pra mim. E aí, Loríssima? Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. Bora falar de Deus. E de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar. Meu amigo André, Oferece pra Cleia essa canção. Ir morar comigo numa ilha deserta em alguma. Bora, Fabrício Pinheiro! E venha um lugar pra cá, meu irmão! Para piscar. Tá te escondendo por quê? E depois voltar. E fique bem longe da confusão. Ele mesmo. Da vida agitada, da poluição. E a tarde quando o sol. Minha amiga Ellen Souza, traz o homem pra cá. E a lua prateando o chão. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Boneco da Marizia. Cara que não tem sono, não dorme. Ele tá desde sexta passada, domingo, segunda, terça, quarta. É doido, é? Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Ir morar comigo numa ilha deserta. Deixa eu abraçar aí, minha amiga Osvana, gerente do Kalamazoo, tá aqui, ó. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Batista, vai! Ai, como eu queria voltar ao passado, cantar com meus amigos, pra você fazer serenata nas madrugadas vazias, de sereno, meu violão molhado. Eu cantava em sua janela. E tu era digital. Eu era o seu namorado. A lua descia do céu. Eu cantando, você acordava com os olhos cheios de amor. Abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade. Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você, jogar fora essa dor que me mata. Vou chamar meu melhor amigo e pra você fazer serenata. A lua descia do céu. Eu cantando, você acordava. E aí? Com os olhos cheios de amor. Meu amigo Silva da Marambaia, dá valor. Abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Direto dos campos marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Chegou! Luxuosa da saudade. Só pra recordar do Caribe. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Um abraço aqui do Tom. Ou se tem outro em meu lugar, decida meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Ainda ganho teu carinho, vou te amar do jeito que me pede o coração. A carroça tá no ar, tá no ar. Sinto teu perfume, meu carinho. Bora recordar, né? Teu olhar. Como é que é? Não pode disfarçar essa paixão. Bora, Caribe! Teu corpo em minha pele vai colar, com amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. Deixa estar, né, Vanderlei? Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Daqui a pouquinho, Maracanã, carroça no Círio de Maracanã. Domingo estamos lá em Primavera. Segunda-feira na Via Show, viu, gente? Lá na Via Show, segunda-feira. E na terça-feira estamos no Chá de Boldo. Tá no ar, tá no ar. Mas no boneco não tem nada de chá. Vai pegar um CD, teu olhar, vai pipocar na casa dele. Disfarçar essa paixão. Teu corpo em minha pele vai colar, o amor e sem. Sueli Céu, Jefferson, Pichote e a galera aí da cabanagem. Eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. Deixa estar! Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai. O Pará já conhece. Fala que não se faz necessário assistir e comprovar. Se torna cada vez mais inevitável. Isso tudo é Luxuosa Carroça da Saudade. Vai gostar. Eu me dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer. Pois você disse que carente assim precisava como eu. Digital Gravações. Pois vi então surgir o sol, o sol nascer como a canção que chega e faz feliz meu coração. E assim sonhei demais. Como é que é, hein? Mas tão breve, tão breve você vem dizer que gosta, que gosta de um outro alguém. E não olha, não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Como é que eu tô? Sou tão simples e tão simples é a solução. Cheio das delícias aí, dá pra ideia, galera. Hoje gostar da solidão. Sou tão simples, e tão simples é a solução. Não é masoquismo, hoje gostar da solidão. E convidar a galera que dia 2 de dezembro está chegando. José Augusto e Carroça da Saudade na ABB, gente. essa festa vai ficar gravado na memória. Eu me dediquei demais no amor que eu vi nascer por você. Disse que carente assim precisava como eu. Máximo. E flores vi então surgir e o sol nascer como a canção que chega e faz feliz mil corações. Meu parceiro Fabrício Binê. É, José está por ali dando uma serrada, mas tão breve, tão breve você vem dizer. Bora, Fabrício. Que gosta de um outro alguém e não olha. E a Mila Zilha com os braços cruzados. E a sorte que tá calo duro, minha Zilha, hoje. Sou tão simples. Mas já já vai clarear. Tão simples é a solução. Não é mais o queijo. Hoje gostar da solidão. Direto dos Campos Marajoara para a luxuosa Carroça da Saudade. Chegou. Deixa eu tocar um pouquinho lá embaixo, Silva da Marambaia. Diz que me queria e agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Só pra recordar, né, Leviana? Só pra recordar, Leviana. Tudo tem o seu dia e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. DJ Tom, será que não se apanha ser tão leviana? Será que não se apanha ser tão leviana? E aí, leviana? Leviana, você é leviana. Sempre será leviana. Sou um bobo a mais de tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Essa música é muito gostosa de se dançar, né, papai? Você é leviana, sempre será leviana. Sou um pouco a mais de tantos que há. Uhul! E aí, Charlie? Será que não? Meu amigo Anderson da prefeitura, Vanderlei, todo mundo aqui. Será que e esse aqui é o Si? Já sabe, né? Esse aqui é toda tua. DJ Tom. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. DJ Tom. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Por nada no mundo eu passivo, de esquecer por um momento, 60 minutos. Meu amigo Alessandro, Francine aí, os carroceiros de luxo da cabanagem. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Por nada no mundo eu consigo, de esquecer por um salvamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Vou amar teu corpo, fingir que sou feliz. Toda vez assim eu me entrego pra sonhar. É só me dar teus peitos queimando. Ponto fraco em mim cai mesmo no teu mar. Brevemente vou fazer essa visita, viu? Vivendo tua vida. Cação, as comidas típicas lá da Orla de Guaracita na área. Te confesso, amor, e me entrego e perco o sentido. Como a carroça pra te amar, sabe, Alan? És tu, DJ Tom. Quarto ainda sinto teu perfume. Marcas de batom dos teus lábios nos meus. Insisto que te amo da tua boca. Só me enganas e me acalma com teu cheiro. Alô, insisto, vive em tua vida. Alô, insisto, te confesso, amor, e me entrego e perco o sentido. Como curas pra te amar, sabe, Alô, és tu. Senti calafrio em mim. Eu acho que é amor, amor, amor, amor. Valeu, paixão. Eu logo descobri a razão por ter me encantado. Então, por esse grande amor, amor, amor, amor. Que amor é esse, hein? Que amor é esse que me deixa surdo, que me deixa cego ou me deixa mudo, me deixa doente de dor e paixão. DJ Tom. Quando me abraças eu tremo, enlouqueço. Esses teus beijos me viram do avesso, agonizando esse meu coração. O que Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Alô? Eu acho que é amor, amor, amor. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom máximo. Bora, menina maluca. Eu sou maluca. Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. A carroça. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Já já tem o nosso caceteiro, o Wellington Brangia. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. Brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir me livrar desse amor assim. Por você não sofro mais. Pois deixei tudo pra trás. Pra cima. Isso, meu amor, não merece isso, meu amor. Não te foi conhecer nunca o churrasco do Chicó. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Essa aqui eu dou valor. Essa aqui eu dou valor. Foi, foi você quem falou que o nosso romance chegava ao fim. Com você. Foi, foi você quem deixou o meu coração. Bora, boneco! Tão triste assim. Foi você, né? Foi você. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. Suliceu, Jefferson, Pichota. E a galera da cabanagem aqui na Luxuosa, obrigado pelo carinho, vamos nós! Oh, meu amor, me entenda. Sem você é tudo ruim. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor, te peço. Vem pra mim. Hoje o Vevê tá só no ref, né? Perdoa meu coração. Alô? Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. Eu pude ver o brilho daquele olhar. E você iria me deixar de vez. Disse adeus, vai. Disse adeus. E eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. não me deixa assim. Luxuosa Carroça da Saudade. Disse adeus e nem me... Minha chimega stop, isso aqui ao lado. Minha amiga Angélica. O brilho daquele. A minha Thay ao lado aí. E você. O seu marido, né, Thay? É, casou. Disse amém, Deus. Senhor. E eu saí correndo no meio da rua. Só tu mesmo pra acalmar essa menina, viu, negão? Você é o meu homem, não me deixe assim. E aí? Não me deixe assim. Jamais um outro homem tomou seu lugar. Por que você não deixa eu te explicar? Que aquele cara é apenas um amigo meu. Só você. Por você eu estou de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixe assim. Não me deixe assim. Banda Calypso. Amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver. Um abraço aí também, a mãe de Deus, o Charlie Fanatti e o Vanderlei sempre ao lado da Luxuosa. Não sei, não dá. Essa aqui, ó. É bom poder beijar no teu corpo todo. Essa é minha. Vendo prazer no teu olhar. Sente teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem teu amor não dá, não sei. Luxuoso, aí da Carroça da Saudade da Cabaná. Nosso abraço aí também. Ferrei aí da Panelinha e a Thay curtida Luxuosa. Você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Quando grava aí, digital! Fiquei chorando pelos cantos. Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor. Agora grava aí, manda! Manda pra lá! Dá pra me consolar. Você jogou fora o amor que eu te dei. Fez da minha vida um inferno do meu coração. Eu te amei como ninguém mais te amou. É uma fugitiva ali, ó. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Uhul! Eu te amei como ninguém mais. Amor, eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Sônia, viu? Por você eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo e tudo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Porque um abraço aí a Sueli e a Andressa do Tapanã. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. E os cambistas? Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Os cambistas estão com a ponta hoje, né? Triste. Bateram a boa! Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca. Atenção, garçom Romário, dá um chega aqui. Aqui com a Thay, que hoje ela quer tomar todas. Essa mulher vibrando de amor. Digital já já, tutti frutti. Sem jeito e chorando. É, fitch, fitch, fitch. Se você fica com ela, eu não, bora buscar lá na Ceasa. Sozinha. Isso, amigão. Se você fica com ela, eu vou embora. Triste pra sempre. E daqui a pouquinho a gente vai no micro-ônibus. Selmo, um abraço pra você, o Henrique também, a Louríssima e a gerente do Calamaçu, papai. O amor, cadê ela, tá dançando? É a coisa mais linda do mundo. Sem ciúmes não existe amor. Pra poder dizer eu te amo, eu te amo. Você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Você fica com ela, vai embora, vai, vai embora. Opa. Do cavalo. Pega o maluquinho, é uma merda, né, pai? Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, meu bem. Esse é o nosso saída, meu nosso parceiro Lambadinha do Rock. E é filha do Rock, lá de Lituia. Toda a galera aí curtindo. Alô, Josias. Ei, Lambadinha! Vem passear de carro! Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. sala de cinema. E aquela beca! Oi! Uma beca invocada. Muita gente não sabe.